Faixa 4. O conto do pavão. A cauda do pavão não é uma verdadeira cauda morfológica. A verdadeira cauda de uma árvore é o diminuto uropígio. É um leque feito de longas penas posteriores. O conto do pavão é exemplar para esse livro porque, no verdadeiro estilo chauceriano, ele traz uma mensagem de um peregrino que ajuda outros peregrinos a compreenderem a si mesmo. Especificamente, quando eu estava discorrendo sobre duas das principais transições na evolução humana, ansiava pelo momento em que o pavão se juntaria à nossa peregrinação e nos daria o benefício de seu conto. E esse, naturalmente, é um conto sobre a seleção sexual. As duas transições hominídeas foram nossa passagem de quatro para duas pernas e o subsequente aumento do nosso cérebro. Acrescentamos uma terceira transição, talvez menos importante, mas bem caracteristicamente humana, a perda dos pelos do corpo. Por que o homem virou o macaco nu? Havia numerosas espécies de grandes primatas na África em fins do Mioceno. Por que, de repente, uma delas começou a evoluir depressa em uma direção muito diferente das demais e, de fato, do resto dos mamíferos? O que destacou essa única espécie e a impeliu, feito um bólido em novas e estranhas direções evolutivas, primeiro tornando-se bípede, depois cerebruda e, em algum momento, perdendo a maior parte dos pelos do corpo? Para mim, arrancos aparentemente arbitrários de evolução em direções insólitas dizem uma coisa: seleção sexual. É aqui que temos de começar a ouvir o pavão. Por que ele possui uma cauda que eclipsa o resto do corpo, cintilando fremente ao sol com gloriosos motivos de ocelos violáceos e verdes? Por que gerações de pavoas escolheram pavões que exibiam equivalentes ancestrais desses anúncios extravagantes? Por que o macho da ave do paraíso, 12 arames, tem olhos vermelhos e uma coleira de penas pretas com bordas verdes iridescentes, enquanto a ave do paraíso de Wilson chama a atenção com seu dorso escarlate, pescoço amarelo e cabeça azul? Não foi porque alguma coisa em suas respectivas dietas ou habitats predispuseram essas duas espécies a possuir esses dois esquemas distintos de cores. Não. Essas diferenças, assim como as que destacam tão notavelmente todas as demais espécies de aves do paraíso, são arbitrárias, caprichosas, desimportantes para todos, exceto para as aves do paraíso fêmeas. A seleção sexual faz esse tipo de coisa. A seleção sexual produz a evolução insólita, caprichosa, que desembesta em direções aparentemente arbitrárias, alimentando-se de si mesma e resultando em loucos voos de fantasia evolutiva. Por outro lado, a seleção sexual também tende a magnificar diferenças entre os sexos. O dimorfismo sexual, ver o conto da foca. Qualquer teoria que atribua ao cérebro humano o bipedalismo ou o corpo glabro à seleção sexual depara com uma grande dificuldade. Não há indícios de que um sexo seja mais inteligente do que o outro, nem de que um sexo seja mais bípede do que o outro. É verdade que um sexo tende a ter menos pelos no corpo do que o outro, e Darwin fez uso desse fato quando teorizou sobre a perda dos pelos nos humanos pela seleção sexual. Ele supôs que os machos ancestrais escolhiam as fêmeas e não ao contrário, como é normal no reino animal, e que eles preferiam as fêmeas sem pelos. Quando um sexo evolui à frente do outro, nesse caso o sexo feminino em direção à pele glabra, podemos considerar que o outro sexo é arrastado pela corrente. Esse é o tipo de explicação que mais ou menos temos a oferecer para a velha questão dos mamilos dos machos humanos. Não é implausível invocá-la para a evolução do glabrismo parcial do homem arrastado pela corrente da mais total ausência de pelos nas mulheres. A teoria do arrasto pela corrente não funciona tão bem para o bipedalismo e o cérebro grande. A mente hesita e até recua quando tenta imaginar um bípede de um sexo em companhia de um quadrúpede do outro. Ainda assim, a teoria do arrasto pela corrente tem um papel a desempenhar. Há circunstâncias em que a seleção sexual pode favorecer o monomorfismo. Meu palpite, e também o de Geoffrey Miller and the Matching Mind, é que a escolha de parceiro entre os humanos, ao contrário, talvez, do que ocorre com os pavões, tem mão dupla. Além disso, nosso critério de escolha pode ser diferente quando procuramos um parceiro de longo prazo ou só para uma noite. Por ora, voltemos ao mundo mais simples dos pavões e pavoas, no qual as fêmeas escolhem e os machos pavoneiam-se na esperança de ser escolhidos. Uma versão da ideia supõe que a escolha do parceiro, nesse caso pelas pavoas, é arbitrária e caprichosa se comparada, por exemplo, à escolha de alimento ou de habitat. Mas seria razoável querer saber o porquê disso. Segundo pelo menos uma influente teoria da seleção sexual, a do grande geneticista e estatístico R.A. Fischer, há uma razão muito boa. Expus a teoria em detalhes no capítulo 8 de meu livro O Relojoeiro Cego, por isso não farei aqui. O essencial é sabermos que a aparência dos machos e o gosto das fêmeas evoluem juntos em uma espécie de explosiva reação em cadeia. Inovações no consenso do gosto das fêmeas em uma espécie e nas correspondentes mudanças da aparência dos machos são amplificadas em um processo desenfreado que impele as duas partes a seguir cada vez mais em uma direção em ritmos muito semelhantes. Não existe uma razão avassaladora para que tal direção seja escolhida. Simplesmente aconteceu de ela ser a direção na qual começou a tendência evolutiva. As ancestrais das pavoas, por acaso, deram um passo na direção de preferir leques maiores. E isso bastou para o explosivo motor da seleção sexual. Foi dada a partida e, em pouquíssimo tempo, pelos padrões evolutivos, os pavões estavam ostentando leques maiores e mais iridescentes que encantavam as fêmeas. Cada espécie de ave do paraíso, muitas outras aves, assim como peixes, rãs, besouros e lagartos, dispararam em próprias direções evolutivas com suas cores vivas e formas extravagantes, mas cores vivas e formas extravagantes distintas. O que interessa para os nossos propósitos é que a seleção sexual, segundo uma sólida teoria matemática, tende a impelir a evolução a decolar em direções arbitrárias e a empurrar para o excesso não utilitário. Nos capítulos sobre a evolução humana, surgiu a sugestão de que é justamente isso que parece ocorrer com a súbita inflação do cérebro. E também com a súbita perda dos pelos do corpo e até com o súbito aparecimento do bipedalismo. Boa parte do livro A Descendência do Homem, de Darwin, trata da seleção sexual. A minuciosa análise que Darwin faz da seleção sexual em animais não humanos prefacia seu argumento de que a seleção sexual é a força dominante na evolução da nossa espécie. Sua discussão sobre o glabrismo humano começa descartando, mais despreocupadamente do que seus seguidores modernos julgam conveniente, a possibilidade de que perdemos nossos pelos por razões utilitárias. A fé de Darwin na seleção sexual é reforçada pela observação de que em todas as raças, por mais peludas ou glabras que sejam, as mulheres tendem a ser mais nuas que os homens. Darwin acreditava que os homens ancestrais não achavam atraentes as mulheres peludas. Gerações de homens escolheram para parceiras as mulheres mais nuas, asterisco. Evidentemente, assim como meu colega Desmond Morris, estou usando nu no sentido de glabro e não de sem roupa. Fim da leitura de asterisco. O glabrismo nos homens foi arrastado pela corrente evolutiva do glabrismo das mulheres, mas os dois nunca se emparelharam e é por isso que os homens permanecem mais peludos do que as mulheres. Para Darwin, as preferências que impeliram a seleção sexual não precisam de justificativa, eram um dado. Os homens simplesmente preferiam mulheres sem pelos e pronto. Alfred Russel Wallace, o co-descobridor da seleção natural, detestava a arbitrariedade da seleção sexual darwiniana. Ele queria que as fêmeas escolhessem os machos não por capricho, mas por mérito. Queria que as penas fulgurantes dos pavões e aves do paraíso fossem símbolos de uma aptidão inerente. Darwin achava que as pavoas escolhiam os pavões simplesmente porque, aos olhos delas, eles eram bonitos. Posteriormente, a matemática de Fischer deu um fundamento matemático mais sólido a essa teoria darwiniana. Para os wallaceanos, asterisco, termo de Helena Cronin em seu esplêndido livro A Formiga e o Pavão, fim da leitura de asterisco. Para os wallaceanos, as pavoas escolhem os pavões não por serem bonitos, mas porque suas penas vistosas são um sinal de saúde e aptidão básicas. Na linguagem pós-Wallace, uma fêmea wallaceana está, de fato, lendo os genes de um macho por meio das manifestações externas desses genes, a partir das quais ela julga as qualidades gênicas. E é uma consequência surpreendente de algumas teorizações neo-wallaceanas sofisticadas que os machos, presumivelmente, se desdobram para facilitar às fêmeas a leitura de sua qualidade, mesmo que essa seja ruim. Essa teoria, ou melhor, dessa progressão de teorias, que devemos a Zahavi, Hamilton e Graffin, por mais interessante que seja, nos levaria longe demais. Minha melhor tentativa de expô-la está nas notas finais da segunda edição inglesa de O Gene Egoísta. Isso nos leva à primeira das nossas três questões sobre a evolução humana. Por que perdemos os pelos? Mark Pagel e Walter Brodmann levantaram a intrigante hipótese de que o glabrismo evoluiu para reduzir ectoparasitas como os piolhos e, em compasso com o tema desse conto, para anunciar a descontaminação tendo em vista a seleção sexual. Pagel e Budmer seguiram Darwin ao invocarem a seleção sexual, mas na versão neolaciana de W.D. Hamilton. Darwin não tentou explicar a preferência das fêmeas. Contentou-se em postulá-la para explicar a aparência dos machos. Os wallacianos buscam explicações evolutivas para as preferências sexuais em si. A explicação preferida de Hamilton foi a do anúncio de saúde. Quando os indivíduos escolhem parceiros, buscam saúde, ausência de parasitas ou sinais de que o parceiro tem boa probabilidade de ser apto para evitar ou combater parasitas. E os indivíduos que procuram ser escolhidos anunciam sua saúde, facilitando a quem escolhe perceber sua saúde, seja ela boa ou má. Trechos de pele nua nos perus e nos macacos são telas bem visíveis onde é exibida a saúde de seus donos. De fato, pode-se ver a cor do sangue através da pele. Os humanos não têm a pele nua apenas no traseiro, como os macacos. Toda a sua pele é nua, com exceção do topo da cabeça, das axilas e da região púbica. Quando somos infectados por ectoparasitas, como os piolhos, eles costumam restringir-se exatamente a essas regiões. O piolho das virilhas, Pitrius pubis, é encontrado principalmente na região púbica, mas também pode infestar as axilas, a barba e até as sobrancelhas. O piolho da cabeça, Pedículos humanos captus, ataca apenas os cabelos. O piolho do corpo, PH humanus, é uma subespécie da mesma espécie do piolho da cabeça, que, segundo uma interessante hipótese, teria evoluído só depois que começamos a andar vestidos. Alguns estudiosos na Alemanha examinaram o DNA de piolhos da cabeça e de piolhos do corpo para descobrir quando eles divergiram e, assim, datar a invenção das roupas. Calcularam que isso tenha ocorrido por volta de 72 mil anos atrás, com margem de erro de 42 mil anos. Os piolhos precisam de pelos e a primeira hipótese de Pagel e Budmer é que o benefício de perdermos a pelagem do corpo foi reduzir o terreno disponível para os piolhos. Surgem duas questões. Por que, se perder os pelos é uma ideia tão boa, outros mamíferos que também sofrem com ectoparasitas conservaram sua pelagem? Aqueles que, como os elefantes e rinocerontes, podiam dar-se ao luxo de perder os pelos porque são grandes o bastante para manter-se aquecido sem eles, de fato o perderam. Pagel e Budmer aventam que foi a invenção do fogo e das roupas que nos permitiu dispensar os pelos. E isso leva imediatamente à segunda questão. Por que conservamos os pelos da cabeça, das axilas e da região púbica? Deve ter havido vantagens predominantes. É totalmente plausível que os cabelos do alto da cabeça protejam contra a insolação, que pode ser muito perigosa na África, onde evoluímos. Quanto aos pelos das axilas e do pubis, é provável que ajudem a disseminar os potentes feromônios, sinais levados pelo ar, que de certo nossos ancestrais usavam em sua vida sexual e que ainda hoje usamos mais do que muitos se dão conta. Assim, segundo a teoria de Pagel e Budmer, os ectoparasitas, como os piolhos, são perigosos. Piolhos transmitem tifo e outras doenças graves, e os ectoparasitas preferem pelos à pele glabra. Livrar-se dos pelos é um bom modo de dificultar a vida desses parasitas incômodos e perigosos. Além disso, é muito mais fácil ver e pegar ectoparasitas como os carrapatos quando não temos pelos. Os primatas gastam um tempo enorme na tarefa de catar os ectoparasitas de si mesmos e dos outros, tanto que isso se tornou uma atividade social importante e, como subproduto, um veículo para a formação de vínculos. Mas, a meu ver, o ângulo mais interessante da teoria de Pagel e Budmer é tratado muito brevemente em seu artigo A Seleção Sexual, o motivo de o artigo ser adequado para o conto do pavão. A pele glabra não é apenas má notícia para piolhos e carrapatos. É boa notícia para quem, na hora de escolher, tenta descobrir se um possível parceiro sexual tem piolhos ou carrapatos. A teoria de Hamilton, Zahra e Grafin prediz que a seleção sexual intensificará o que for preciso para ajudar quem escolhe a identificar se os aspirantes a parceiros têm parasitas. O glabrismo é um belo exemplo. Quando terminei de ler o artigo de Pejo e Boomer, lembrei-me das célebres palavras de T.H. Huxley, mas que estupidez a minha não ter pensado nisso. O glabrismo, porém, é uma questão de menor importância. Como prometido, trataremos agora do bipedalismo e do cérebro. Poderá o pavão nos ajudar a entender esses dois eventos maiores na evolução humana, o andar erguido nos membros posteriores e a inflação do cérebro? O bipedalismo surgiu primeiro e o examinarei primeiro. Em o conto The Little Foot, mencionei várias teorias sobre o bipedalismo, incluindo a recente teoria sobre comer de cócoras proposta por Jonathan Kingdom, a qual considero muito convincente. Eu disse que postergaria minha própria sugestão até o conto do pavão. A seleção sexual e seu poder de impelir a evolução em direções arbitrárias não utilitaristas é o primeiro ingrediente da minha teoria da evolução do bipedalismo.